Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, meu brother, como é que você tá? Oi, tudo bem? Ah, o som tá muito longe. É, e agora? Agora perfeito, agora perfeito. É. Fica até sexy pra voz, que houve? Não, minha voz é sexy. Ah, tá. Você é que nunca tinha percebido. Ser... Uma hora a gente tem que valorizar, correto? É, tem que puxar o saco. Com um revólver na cabeça. É, tem que, mesmo. Tem que puxar o saco de vez em quando, porque você sabe que tem uma bomba na sua casa, você não sabe aonde o detonador tá na minha mão. Quem é que quer acordar no fundo do Rio Guaíba, não é mesmo? É verdade. Olha, é difícil acordar no fundo do Rio Guaíba, porque acho pois que ali boia. Se você jogar um sofá, ele boia. Se jogar um carro, ele boia. Lá deve ter um trânsito, que nem o Tietê, um trânsito tem. De sofá. Tem. É um atrás do outro. Não, né? O Tietê tem uma vantagem sobre o Guaíba, né? Você já pode caminhar sobre as águas. Tranquilamente. Sem ser Jesus Cristo. E sem ser Jesus Cristo, você caminha. Tudo bem, querido? Tudo, e você, como é que tá? Tudo jóia, querido, tudo jóia. O programa hoje tá bem bom, mais adiante a gente vai falar com um escritor soteropolitano, expert em literatura de terror, e acho que vai ser bem interessante, o Ricardo Santos, e antes disso a gente vai ter aquele garimpo de sempre, desencavando músicas que não fizeram sucesso por uma razão ou outra, mas que tinham todo o potencial, e depois tocando bem trechinhos também de canções que marcaram a carreira dos intérpretes, tá? É, eu quero dizer o seguinte, achar música que não foi sucesso já é um inferno desgraçado. Agora, você conseguir achar o que não foi sucesso e o que foi sucesso, o ouvinte tem que saber o trabalho infernal que isso dá, viu? Olha, muito obrigado pela força. Eu faço com a maior boa vontade mesmo. Mas dá trabalho. A gente tenta aqui, né? Dá trabalho. Não, dá muito trabalho. E a gente tenta aqui não ficar procurando aquelas músicas pseudo-cabeça, porque não é o perfil da rádio. Não. São canções que tinham tudo para fazer sucesso, mas por uma razão ou outra, muitas vezes por timing, né? Sabe como é que é? Às vezes o público muda de gosto, sei lá, de meses para meses, é que nem filme, né? Às vezes mesma um filme maravilhoso, tu vê daqui a pouco o filme assim, pô, esse filme como é que não foi sucesso, né? Falar em filme, eu tava assistindo novamente hoje um filme maravilhoso. Qual? É com o Dustin Hoffman, o primeiro dia de um homem, como é que Primeira é? Primeira noite um homem, Primeira... Ada Graduate. É fantástico. Sem exagero, deve ser um dos 10 filmes da minha vida. Só que esse foi os dois, né? Esse foi super elogiado pela crítica e sucesso de bilheteria, mas depois ele fez... Aquela cena que a mãe do amigo dele fica nua tentando seduzi-lo, aquilo é hilário. Sim, e ele até fala uma hora quando ela coloca a perna em cima da mesa, né? You're trying to seduce me, Mrs. Robinson. Né? Aí uma coisa, e pensar que a escolha original para o personagem, não vai acreditar, era o Robert Redford. Sério? Aham. Não seria a mesma coisa. O Dustin Hoffman tem aquele biotipo judeu nova-iorquino, né? Apesar de ser de Los Angeles. Mas no livro, né, inspirado num livro chamado The Graduate, no livro o personagem é super anglo-saxão. E até o seu nome deve te lembrar, é Braddock, né? Um sobrenome bem anglo-saxão. Sim. E... Mas que legal que ele foi tipo assim, a 25ª escolha, o Dustin Hoffman. E eu acho que se fosse um cara, apesar de eu achar o Robert Redford um baita ator, se fosse um cara boa pira como o Robert Redford, a gente acho que interpretaria o personagem como um predador sexual. É, agora... Né? Ajudou muito ele, parecia que está sendo devorado pela Anne Bancroft, não o contrário. E a Anne Bancroft é fantástica, já com a idade que tinha, né? Aí uma coisinha, o pai, o cara que interpreta o pai dele, William Daniels, é que era a voz do Kit, da Super Máquina. Sim, eu lembro disso. Isso. Bom, vamos lá para a primeira? Vamos para a primeira dos anos 50, gente. Vambora, fufunha. You never hold me tenderly. You just as mean as you can be. Baby, I don't mean anything to you. But baby, you mean everything to me. You're on my mind constantly. wrong confessing that I love no one but you. My love is locked up, you've got the key. I am your prisoner, all the love you see. Marco Antônio. Pois é, essa canção é de 57, não fez sucesso. O nome é Everything to Me, ou seja, não é tudo pra mim. É de um grupo chamado Frankie Lyman and the Teenagers. Essa voz, vocês ouviram, tinha 13 para 14 anos. Desculpa, já tinha 14 anos quando gravou essa canção aí. O grupo começou quando ele tinha 12 anos. O maior sucesso do grupo, a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho, que é Why Do Fools Fall In Love, que é de 56, um ano antes, né? Com 13 anos, ele foi um dos compositores da canção, que a gente vai ouvir aqui um trechinho daqui a pouco. São pioneiros no rock and roll. O nome do grupo, obviamente, é Frank Lymon, como ele era o mais jovem e tinha essa voz de soprano. E o resto do grupo é The Teenagers, né? Ou seja, eles todos eram adolescentes, o mais velho ali não tinha 17 anos ainda, quando começou. E eu posso contar, são um grupo assim que é considerado dos pioneiros do rock and roll. Eles mostravam realmente bem na virada, bem no início do rock and roll, ou seja, tinha muita influência de blues. Eles tiveram muito sucesso com três canções. E depois sumiram, tanto que com, não vai acreditar, mas com 25 anos ele morreu de overdose de heroína. Um grupo de Nova York, do Harlem, e é isso aí. Ele faleceu, como eu falei, com 25 anos de idade. Alguns dos fãs deles, Diana Ross até gravou canção deles, o Jackson 5. Eles, assim, um grupo super influente. Você pensava naqueles programas de TV do início, do Dick Clark, e tinham assim, uma grande popularidade, sempre canções assim, falando sobre o primeiro amor, esse tipo de coisa assim. Então tem aquela dupla também, Everything But The Girl, que também era grande fã. Essa dupla também, grande fã do Frank Lyman and the Teenagers. Outros sucessos deles foram I Want You to Be My Girl, I Promise to Remember e Who Can Explain. E sucessos medianos nos Estados Unidos, Out in the Cold Again, The ABC of Love e uma canção falando que falava que eles basicamente diziam: olha, não tenha medo de mim porque eu não sou delinquente, que era I'm Not a Juvenile Delinquent. Uma coisa interessante também é que quando ele faleceu, teve um mega problema também com o lance de direitos, né? Porque a canção que vai ouvir agora vendeu mais de 1 milhão de cópias. E coisa interessante é que entraram 3 mulheres alegando ser esposas do Frank Lymon. E ele tinha, na verdade, ele tinha casado com as três, só que umas fora do país, tipo no México, então a certidão de casamento não valia, mas ele tinha, como é que pode dizer de forma sutil, esquecido de se divorciar. Então, teve uma maior quebra-pau na justiça lá para tentar faturar um pouco em cima, né? Vamos tocar um trecho da canção Why Do Fools Fall In Love? Vamos, e ele era da geração, né? Viva rápido e morra cedo. Vamos lá, birds sing so gay, and love was my way to make a day. Aí já tem mais voz de criança, né? Imagina também, questão de um ano, a voz já estava mudando, né? Ele foi um dos compositores dessa canção, o Frank Lymon, com 12 anos de idade. Era inspirado em cartas de amor que ele via os irmãos mais velhos, os amigos mais velhos, comentando que trocavam com pretendentes a namoradas. Ah, que coisa bonita, que coisa chique. A outra canção é Why Do Fools Fall in Love, ou seja, né, por que que os tolos se apaixonam, e é de 56. Vou citar alguns filmes que esse grupo pode ser ouvido, na trilha sonora de aquele Loucura de Verão, ou Loucura de Verão, né, American Graffiti, na comédia policial Grande Engano, é uma comédia com Richard Dreyfuss, no documentário que o Eddie Murphy fez, Raw, sobre os shows dele de stand-up, no Brasil era Sem Censura, Eddie Murphy Sem Censura, naquela imitação descarada de Casablanca, chamada Havana, com Robert Redford, a Lena Olin e o... Lenolin e o não e o gostei, não gostei. Imitação descarada de não gostei de Casablanca. Eu não acho nem tão ruim, mas o Brabo que é tão chupado, né, de Casablanca e um drama feito há uns 12 anos com chamado O Céu de Outubro, um filme bem bonito até. Vamos então para os anos 60? Vamos embora. Tá. Essa canção é de 62, o nome é It Keeps Right On Hurting, ou seja, ela está falando do coração dela que continua ferido desde que o rapaz foi embora. Uma hora dela foi em 62, uma canção chamada Johnny Angel, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco. A gente até já tocou essa canção, a gente vai tocar um trechinho agora em outro programa, mas a gente também desencavou outra canção dela que não fez sucesso. Essa cantora é Shelley Fabre. As pessoas vão reconhecer com o teclado Johnny Angel. Vendeu cerca de 1 milhão e meio de de cópias de discos em 62. Ela nasceu em 44, em Santa Mônica, sobrinha de uma atriz e cantora chamada Nanette Fabray, que fez participações no Mel Tyler Moore, naquele seriado Laramie, A Garota da Uncle, que era um seriado que foi obviamente inspirado Lembro. No Homem da Uncle, né? Era com a Stephanie Powers, até acho que durou uns 30 episódios. É. Um dos primeiros, ela também é atriz, a Shelley Fabray. Um dos primeiros papéis dela de destaque foi num filme chamado Rock Pretty Baby, no Brasil era Curvas e Requebros. Nossa Senhora! Com John Saxon, o Sal Mínio, que Deus o tenha, né? O Ed Platt, e o Ed Platt. O Edward Platt, para quem não lembra, para quem. Agora, o papel mais famoso dele foi o chefe do Agente 36. Tá. E esse filme que eu estou falando, Curvas e Requebros, é de 56, foi filmado cerca de um ano depois de um filme que o Sal Mínio já tinha feito com o Edward Platt, que era apenas o clássico Juventude Transviada, Rebel Without a Cause. O Edward Platt, muita gente não lembra, mas quando a gente pensa naquele senhor careca ali, grisalho e meio durão, a gente pensa nele no Agente 36, né? Mas ele era um ator coadjuvante, assim, até bem conhecido. Falando no Cone do Silêncio. Exatamente. Get Smart. Genial. Não, seriado genial. Essa canção, que a gente vai ouvir agora um trecho, chegou ao primeiro lugar das top 100, das top 100, né, da Billboard, dos anos 60. E ela também está em três filmes com Elvis Presley, a atriz Shelley Fabray. Louco por Garotas, que era no original era Girl Happy, Spin Out, no Brasil era Minhas Três Noivas, e Clambake, que no Brasil era O Barco do Amor. Não confundir com o seriado, aquele o Barco do Amor. Ah, e também tem um filme que eu acho bem legal, chamado Ride the Wild Surf, no Brasil era Mar Raivoso. Filme sobre surf, competindo, né, com os filmes da praia, da Annette Funicello e o Frank Avalon, e foi estrelado por ela e pelo Fabian, que também foi um ídolo teen, que a gente até tocou a canção dele, um dos primeiros, Justin Bieber, lembra que a gente comentou até no programa passado. Pois sim, é. Sim. Vamos tocar o trecho do maior sucesso dela, 62. You're an angel to me, Johnny Angel, how I love him. He's got something that I can't resist, but he doesn't even know that I exist. Johnny Angel, how I want him, how I tingle when he passes by. Every time he says hello, my heart begins to fly. Quem diria, hein? Johnny Angel sou eu. Quem diria? Feito em tua homenagem em 62. Exatamente, eu sou um anjo. Essa canção fez muito sucesso nos Estados Unidos, eu acho que não fez tanto sucesso no Brasil. Te lembras dela tocando no Brasil? Não lembro. Porque nos Estados Unidos foi, né, vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, e daí ela virou meio assim a namoradinha dos Estados Unidos. Então vamos para os anos 70, pode ser? Vai lá, Fufuinha. Tá. Don't leave. Grande Lulu. É, essa canção é de 79, não é Don't Take Love for Granted, ou seja, não subestime o amor. O nome de batismo da cantora Lulu era Mary MacDonald McLaughlin Laurie. Ela nasceu em 3 de novembro de 1948, continua na ativa. No Brasil, na Argentina e eu sei também no Paraguai, ela basicamente é considerada meio que uma one hit wonder, ou seja, uma cantora de um sucesso só, no máximo de 2 sucessos. Mas ela é uma verdadeira, no Reino Unido, ela é uma verdadeira instituição. Famosa como cantora, atriz, teve vários sucessos e também em outros lugares da Europa. Ela gravou também em alemão, foi a primeira cantora britânica a se apresentar atrás da Cortina de Ferro, ou seja, na Polônia. E ela é assim, uma showwoman, uma entertainer valorizadíssima no Reino Unido. E casada com um dos Bee Gees durante algum tempo. Ela foi casada, acho que durante uns 3 anos, 4 anos, com o Maurice Gibb. Por sinal, essa canção aí não tem mão dele, pelo menos oficial. Eles já estavam separados, mas eu acho os backing vocals, eu acho o clima parece canção lenta dos Bee Gees, né? Exatamente. Eu acho que ela foi bastante influenciada pelos anos de casada com ele. Deixa eu ver, a gente vai ter que trocar, claro, a canção dela de maior sucesso é To Sir With Love, né, da canção, da tema do filme com Sidney Poitier, sobre alunos rebeldes e professor tentando educá-los, digamos assim, da melhor forma possível. No Brasil era o Mestre com Carinho. A gente já falou da Lulu em outro programa há uns meses, e daí tocou uma canção também obscura dela no Brasil, e o trecho do To Sir With Love. E hoje a gente vai tocar o trecho da... Seria a segunda canção que no Brasil é conhecida por ela. Vamos lá? É mais de 74. Isso é 007 puro. Exatamente. Essa canção aí, a canção tema do filme 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, foi a segunda aventura do 007, interpretado pelo Roger Moore. Acho que é o 9º filme da série. É um filme até considerado por muitos fãs da saga como um dos 2 piores da saga. Eu gosto bastante do filme, até porque o vilão Scaramanga, né, o Francisco Scaramanga, é interpretado pelo Christopher Lee, que é, na minha opinião, um dos maiores atores de todos os tempos, né? Essa canção é de 74, tem essa pegada meio acid rock, e fez bastante sucesso nos Estados Unidos e também tocou bastante no Brasil por causa do filme, né? Deixa eu ver o que podia mais falar dela. Ela continua viva, meio que os dois, duas pessoas assim nos Estados Unidos que a lançaram lá, que adoravam a carreira dela, era o Johnny Cash e o Neil Diamond, super fãs da Lulu. Ela pode ser ouvida novamente no To Sir With Love, né, o Mestre com Carinho. Ela também tem um papel no filme, numa comédia italiana dos anos 90 chamada Vacanze di Natale, que tinha participação do Luke Perry, que fazia meio estilo meio James Dean no seriado Barrados no Baile, num filme chamado Máquina de Fazer Milhões, que era com o grande Peter Ustinov, e participação do César Romero, numa comédia chamada Amor e Outros Desastres, e Aniversário de Casamento, que é um filme co-dirigido e estrelado pela Jennifer Jason Lee. A gente já até comentou, falou um pouco dela, porque ela é filha do Vic Morrow. Então, vamos para os anos 80? Vamos embora, vamos nessa. Tá. We'll be right back. Open your eyes. The snow is falling just like me. Aquarian warriors rebuild the ship. Mr. Rainbow is gone. Hello, my love. Here's to your heart. For the lilies bloom the deep. The season's over. The shores are sealed. Now ashen roses rain on the fields. Elephant dreamers, look what you've done. Now it's time for the phoenix to fly. To meet the guardians of the isle, the valiant captains will rule the sea till the comets return. Hello, my love, here's to your heart. Release that dream into the world. Join in the Ares, leaving tonight. Marco Antônio. O nome desse grupo é Alphaville, ou Alphaville. O nome da canção essa não fez sucesso nenhum, é da virada de 85 para 86, chamada Fantastic Dream. Até a razão de ter escolhido essa canção, não só porque ela não fez sucesso, eu particularmente acho ela muito bonita, porque como a gente vai entrevistar um expert em literatura fantástica, né, literatura de terror, suspense e fantasia, essa canção, Fantastic Dream, a letra, ela fala sobre seres mitológicos, fala sobre, né, a fênix, fala sobre guerreiros que vivem no fundo do mar, os mistérios dos oceanos, cometas acertando a Terra. E também porque esse grupo Alphaville, que fez muito sucesso a partir de 82, eles são da Alemanha, são de uma cidade chamada Münster, na Alemanha, uma das canções deles de maior sucesso, a gente vai tocar um trecho agora, se chama Forever Young. Vamos tocar um trechinho? Vambora. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? também tem uma letra bem pesada, né? Isso, exatamente. A razão, obviamente, de ter escolhido essa também, né? É, que foi um dos maiores sucessos. Tiveram também sucessos como o que eu mais gosto, que é Big in Japan. Também tem outros sucessos, Sounds Like a Melody, Jet Set, Dance With Me, Jerusalem e Romeos. Essa canção, Forever Young, né, fala obviamente sobre mortalidade, sobre a impossibilidade de se viver, de ser eterno, né? E é o que é um tema muito caro na literatura de terror, né? Então, foi por isso, deixa eu ver. Então, esse grupo aí, vou tentar citar o nome dos integrantes da banda. Tá, o Marion Gold, que é o líder da banda, só que o nome de batismo dele é Hartwig Schierbaum. Vocês me desculpem, pessoal alemão escutando, por favor, me perdoem, mas deixa eu ver aqui os outros integrantes. Bernhard Lloyd, ou também, com o nome de batismo, Bernhard Gosling. Frank Mertens ou Frank Sorgartz, esses aí são os integrantes originais da banda. Eles começaram em 82 e estão até hoje juntos, né? Já se separaram algumas vezes, mas com essa tendência de revival de grupos dos anos 80, eles têm se apresentado pelo mundo todo. E o entrevistado já está na área? Já está na linha o entrevistado, Fofonha? Não, Fufunha está ligando para ele. Depois, antes de encerrar o programa, eu quero mostrar uma música para você que eu descobri. Ah, é? Surpresinha para dar ataque cardíaco de novo ou não? É, surprise. Prepare tá seu coração para as coisas que eu vou cantar. Eu venho lá do sertão. Umas músicas. Não, tudo bem, já tô. Pode me dizer mais ou menos a década, assim, já pra eu... A música original é dos anos 70, mas tem uma. Uma versão mais recente, obviamente. Eu não sei se seria versão, talvez uma nova interpretação, ou melhor, uma releitura da música. Seu convidado já está no ar, Marco Antônio. Maravilha. Então, gente, o entrevistado de hoje é o escritor Ricardo Santos, crítico de cinema, ele é baiano, foi um dos organizadores da letrizante compilação de contos de terror, Estranha Bahia. Na verdade, uma das coisas que me chamou a atenção é que quando se pensa normalmente na Bahia, né, você pensa, né, em axé music, ou você pensa em capoeira, você pensa em Jorge Amado, e eu achei muito interessante a ideia de fazer uma compilação, né, de autores de terror da Bahia. Então, ou seja, na Pedra do Pelourinho não é só Jorge Amado, tá, gente? Então, ele é expert em terror, fantasia e ficção científica. Ele foi vencedor do primeiro lugar do concurso de contos Exercícios Urbanos, que foi promovido pelo Portal Literal em 2006. Em 2008, ele publicou o livro de viagens Homem com Mochila. Participou da coletânea de contos de terror The King, que foi uma homenagem ao escritor Stephen King. Isso em 2015, ele lançou o elogiado romance Um Jardim de Maravilhas e Pesadelos. Ele é um leitor eclético, ele curte poesia, literatura clássica, contemporânea, quadrinhos, não ficção, mas o que ele diz que realmente faz o coração dele bater mais forte é a ficção científica, a fantasia e o terror. Quero dar as boas-vindas aqui para o Ricardo Santos, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Oi, Marco Antônio, como vai? O Marco Antônio e João Alckmin, a gente está aqui contigo e dando as boas-vindas, tá? Obrigado por ter oferecido um pouco do teu tempo para falar com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, João. Tá. Querido, é o seguinte, vamos começar então pelo início, como a gente sempre tenta fazer aqui. A gente não é psiquiatra, nada, mas, sei lá, pensa como se estivesse sentado, deitado num divã aí e me fala como tudo começou. Conta pra gente como é que foi que teu, na ensolarada Bahia, como é que foi teu interesse pelo terror, pelo mundo da fantasia. Fala um pouco disso. Bom, então, na verdade, a questão da minha relação com a própria literatura, né? Uhum. Porque, apesar a Bahia, Salvador, ser uma terra ensolarada, uhum, uhum, é famosa pelas praias, pelas festas, uhum, mas também tem um outro lado da cidade, né? E é justamente essa coisa do valor à literatura, né? Tanto em relação, uhum, à prosa, à poesia. Uhum. E no caso específico da literatura de gênero, né? Uhum. Que aí a ficção científica, o terror, suspense, e a fantasia, eles estão inseridos, né? Uhum. É uma coisa que, na verdade, sempre teve, mas não com tanta força, né? Só realmente nos últimos anos, né? Que até pela questão da cultura pop, né, no Brasil, ela ter ganhado uma dimensão maior, né, uma valorização maior, a questão dos filmes, né, da produção de quadrinhos, do maior número de autores de ficção científica, fantasia e terror nacionais, eles terem agora mais oportunidades de publicar. Uhum. Então isso acaba interessando um público maior, e eu fui uma dessas pessoas, né, que a partir do maior contato, o maior acesso a todo esse material, né, de ficção científica, de terror e fantasia, eu acabei realmente me identificando com esse tipo de literatura, né. Tá, só te interromper um pouquinho, pode dizer assim, primeiro contato com o que especificamente na cultura pop, assim, ou livro, ou cinema, ou filme, lembras assim, quando tu viste que te chamou atenção, não necessariamente, tá, o que fez tu querer embarcar trabalhando nisso, mas assim, te lembra assim, tu, sei lá, pequeno, vendo, sei lá, na TV ou no cinema, alguma coisa assim que tivesse um pouco a ver com o mundo da fantasia que realmente te marcou? É, realmente, em relação à fantasia mesmo, digamos, a ficção especulativa, o terror, a lembrança mais remota, assim, que eu me lembre é o clássico Batman, né, dos anos 60. Uau! Eu vi as reprises, né, que passavam, se eu não me engano, não sei se era no SBT. Então, a minha primeira memória de apreciar a cultura pop é justamente curtindo o Batman, né, com o Adam West. O Burt Ward, claro. Nossa, meu seriado favorito. Acho que ali foi a fagulha, né? Uhum. E em matéria de cinema? Cinema, eu curti muito os filmes de terror dos anos 80. Coisa que até hoje é uma coisa que eu sempre estou revendo, porque apesar de o cinema atual ter uma qualidade técnica maior, mas essa coisa da técnica prática, né? Dos efeitos práticos dos anos 80. Cinematográfica. Exato, e também a questão que na época dos anos 80 não tinha essa segmentação, essa, digamos assim, quer dizer, a questão da correção política é uma coisa assim, que antes não tinha, né? Sim, sim, você sim. Era garoto e você via um monte de barbaridades acontecendo no filme de terror. Uhum, então, uhum. Não tinha muito essa coisa de que hoje em dia a segmentação ela é maior, né? Claro, claro. Então, a gente tá falando aqui, tipo em Nightmare on Elm Street, a Hora do Pesadelo, do Wes Craven, esse tipo de coisa assim, a gente tá falando aqui, ou depende de comédias de terror, tipo Fright Night, A Hora do Espanto, como é que é, ou depende até Cronenberg, como é que é? Não, é isso, eu tô falando do o Lobisomem Americano de Londres, né? Sim, do John Landis, claro. Isso, que todos esses filmes a gente assistia na TV aberta, né? Então, a gente tinha um acesso que não tinha como hoje em dia as crianças têm a questão do controle dos pais na TV a cabo, essas coisas. Antigamente a gente assistia de tudo, né? Sim. Então não tinha muito esse controle. Claro, claro. E fala um pouquinho assim, como é que tu enveredou daí pra literatura. Fala um pouquinho do teu, O Homem com Mochila, que é um livro de viagens, né? E depois do teu, que foi super elogiado, O Jardim de Maravilhas e Pesadelos. É isso. É como você mencionou aí, eu gosto de várias coisas, né, em relação à literatura. Uhum. Então, nos últimos dias mesmo, eu estava até conversando com alguns amigos a respeito da questão da quebra de barreiras, né, entre gêneros, né, em questão de não considerar, por exemplo, se for comparar autores clássicos e autores policiais ou autores de horror, não fazer nenhum tipo de hierarquia entre os autores e sim reconhecer o valor de cada um, né? Uhum. E eu acho que o leitor tem muito a ganhar com isso, porque ele acaba tendo uma chance de conhecer muito, muito mais, ter condições de apreciar uma gama muito maior de autores. E no caso aí da... Pode falar. Eu tô ouvindo. Pronto, e aí no caso da minha, digamos, minha tendência aí a valorizar mais a literatura de ficção científica e fantasia e terror, é justamente a questão do delírio, né, digamos assim, porque é um tipo de literatura que sai do real, né? Viajar acordado, tipo assim, né? Exato. Uhum. Então é uma coisa que eu acho mais intrigante, porque sai daquela coisa do cotidiano, né? Uhum. Então eu acho interessante justamente isso, quer dizer, é através do delírio, da extrapolação, é que a gente acaba muitas vezes até acordando para muitas coisas, muitos temas importantes, a questão do inconsciente. Então eu acho que o terror, a fantasia e a ficção científica, eles mexem muito com isso e acabam se tornando bem, bem interessantes, bem fascinantes. Uhum. E assim, em matéria de literatura de gênero, assim, ou seja, o terror, vamos expandir até para policial, tudo mais assim, porque a gente falou antes de influências tuas em matéria de filmes, né? Citar também que tu, quadrinhos também, que tu gostava de quadrinhos. Mas assim, fala um pouco a literatura em si, que acho que a pessoa pode, de repente, até encontrar influências nos teus trabalhos. De quem, assim? É isso. Também eu procuro tanto ler os mestres do passado quanto procurar os nomes dos autores contemporâneos. E, no caso do Brasil, também procurar os autores, digamos assim, iniciantes, novatos, uhum, que não têm tanta projeção. Uhum, uhum. Inclusive foi esse um dos motivos que me levou a ter a ideia de organizar, junto com alguns amigos, a coletânea Estranha Bahia, né? Uhum, porque uhum, eu sentia muito essa questão, essa falta de uma, digamos assim, uma projeção maior de alguns autores que produziam bem, né? Mas não tinham tanta visibilidade. Sim, não tinha espaço. Isso. Então, eu, tanto autores do passado, né, se for falar assim de influências, tem autores como tem os clássicos que são obrigatórios, né, ou Lovecraft, uhum, né, tem o próprio Stephen King, né, uhum, que é também outro nome obrigatório, uhum, e no caso da ficção científica, também tem os seus nomes obrigatórios, Asimov, né? Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke. Uhum. Agora, também o que me interessa nesse tipo de literatura são aqueles que tentam, de alguma maneira, subverter os gêneros, né? Ou fundir esses gêneros. Uhum, uhum. No caso de autores até menos conhecidos, né? Como Robert Shackley. Uhum. E, citando um nome mais recente, uma autora bem interessante que lida com o chamado afrofuturismo, né, que é a Ned Okorafor. Então, qual é o nome dela? Essa eu não conheço. Qual é o nome? É Ned Okorafor. Ela é uma americana de ascendência nigeriana. Uau. Que tá realmente é um nome já estabelecido, né? Ela é uma autora contemporânea, tá, uhum, ela produz bastante. Uhum. E, mas assim, os nomes são muitos, né? Tanto em língua inglesa eles são, assim, acho que é até impossível você conseguir ler todos os autores. Sim, em abundância. Uhum. E no Brasil, uhum, estão surgindo nomes, quer dizer, existe uma, apesar da literatura de gênero, né, especulativa no Brasil, não ter tanta projeção em relação a, digamos, a literatura que a gente pode chamar de mainstream, né, mas ela tem uma tradição, né, particularmente a ficção científica, né, ela tem uma tradição, ela tem nomes, tem mestres do passado, né, que contribuíram, né, com as suas loucuras, né, suas ficções. Sim, sim. É interessante até citar isso, porque a gente entrevistou, tem algumas pessoas, a gente entrevistou também o Rubens Luchetti, né, a gente entrevistou o filho dele, o Marco Aurélio Luchetti, entrevistamos o Flávio Medeiros, né, então, que gosta de mesclar com o cyberpunk, né, e tu tens, eu sei que tu tens uma pegada também, tu gostas desse subgênero, né, cyberpunk. Sim. Pois é, então é interessante, muito interessante ver, assim, obviamente a primeira coisa que me chamou a atenção foi o teu livro, esse Estreia Bahia, né, essa coletânea de contos, né, por ser, né, obviamente da Bahia, e a capa também tem uns Exus, assim, não espalha, assim, mas eu tenho maior medo, assim, de um bando, essas coisas, assim, então, eu vou fazer um voodoo com você. Não, uma vez eu estava indignado há uns meses aí, até me perdoem as pessoas aí que curtem coisas, mas eu estava tão indignado há um tempo aí que eu dei uma mijada num despacho e a minha vida depois, falando sério, foi uma bagunça, assim. Mas, de qualquer forma, tem muito isso, eu vi na nossa coletânea, tem esse lance, né, porque afinal é algo muito rico na cultura afro-brasileira, que, né, obviamente, quando você pensa em cultura afro, você pensa, obviamente, na Bahia, apesar de eu ter lido já que parece que tem mais até casas de religião, parece que no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Mas, de qualquer forma, fala um pouco disso, assim, desse abrasileiramento do terror, que tu és um dos patronos, diríamos assim. Não, patrono seria um pouco de exagero, né? Digamos assim. Na Bahia, tá bom? Interessado, né? Não, porque assim, porque eu acho muito importante pro leitor brasileiro, ele ler o autor brasileiro, né? Uhum. E no caso da literatura de especulativa, né, de gênero, é uma literatura que, infelizmente, há uma procura maior do autor estrangeiro, né? Muito maior. E isso, aos poucos, vem mudando, né? Apesar de você, assim, de a gente verificar o mercado, ele é problemático, mas tem as suas brechas, né? Então, a gente... Quem faz a literatura de gênero no Brasil tenta ocupar essas brechas, né? E quem sabe aumentar essas brechas, quebrar muros, né? Uhum. E no caso da literatura de gênero, especificamente aqui da Bahia, eu tenho amigos que são poetas, tenho amigos que são romancistas, contistas, mas eu sempre tive contato com autores, digamos, do mainstream, né, como eu falei, né, da literatura que não é de gênero, mas eu sempre tive dificuldade em ter contato com autores que escrevessem terror, ficção científica e fantasia aqui na Bahia. Então, eu procurei, gosto muito de... sou interessado, assim, em procurar saber quem são os novos autores, né, e isso existe... mais ou menos forte em outros estados, né? Santa Catarina, o pessoal lá do steampunk é muito forte, né? Tem um pessoal já tradicional do Rio de São Paulo, tem um pessoal de Recife também, tem no Pará. Então, se você for procurar em cada estado, sempre tem a sua, o fandom, né? Digamos assim, o mundo de fãs, sim, a legião de fãs, né, digamos assim. Que gira em torno desses elementos, né, do fantástico, do terror. E na Bahia também tem, só que um pouco mais complicado de você. Por isso que eu gostaria de saber como é que tu chegasse a esses autores, né, que, e daí quando, porque o livro Esse Estranho Bahia, que compila vários contos de autores, aí, como é que foi? Eu achei isso muito curioso, né, até mesmo para a gente não pensar em literatura de terror saindo da Bahia. Fala um pouco disso. Como é que foi essa tua busca, essa tua garimpagem, assim, essa tua, na verdade, teria mais a ver, quase como uma, eu diria, quase como uma arqueologia, assim, né? É, exato. Porque, assim, no caso, eu tive a ideia, né, de, eu falei assim, eu não estava encontrando muito produção, né, de expoentes daí, ficção científica e fantasia aqui na Bahia. Aí eu pensei, então, se não estou encontrando, vamos fazer, né? E aí eu comecei a conversar com alguns amigos, né? Tem um amigo lá no oeste da Bahia, na região oeste, que é o Alex Silva, né? Ele é um agitador cultural lá da região do oeste. E ele, conversando com ele, na verdade eu não o conhecia, né? Eu fui conhecer durante esse processo, né, de busca dos autores baianos, né? Ficção especulativa, porque ele já tinha inclusive publicado em coletâneas de uma editora nacional, de projeção nacional e tal. E aí, conversando, eu procurei, comecei uma amizade com ele, e a gente conversando, aí eu propus, né, vamos fazer essa coletânea. E aí a gente, ele também já tinha outros contatos, né? Quantos contos e quantos autores no total estão ali, estão nesse livro? No caso, ali são sete autores, né? Três mulheres e quatro homens. Obrigado. No caso, eu sou um dos autores e também um dos organizadores. Organizadores, aham. É, porque na verdade, assim, a gente teve a ideia e aí a gente lançou uma campanha no Kikante, né? Ah, tá. Aquele tipo uma vaquinha internet. Financiamento, né? Aquele site de financiamento, né, coletivo. E aí a gente fez a campanha. A campanha, ela foi parcialmente bem sucedida, porque era na modalidade flexível, né? Que caso a gente não conseguisse o total do valor, mesmo assim, todos os apoiadores, eles iam receber os seus livros, né? Seus exemplares, né? E a gente conseguiu um sucesso parcial, né? E aí a gente produziu a versão física e a versão em e-book. E aí a gente, né, contemplou cada autor, porque também assim, a nossa intenção foi não cobrar nada dos autores, né? Como uma iniciativa mesmo de tentar revelar nomes, né? E, no caso, a gente não cobrou nada. Os autores, inclusive, receberam seus exemplares gratuitamente. Os apoiadores também. E a gente também fez uma tiragem maior para poder fazer a venda pela editora, né? E, no caso, Alex Silva, ele tem um selo, né? O X. A ex-editora, né? Isso é uma tentativa, né, de justamente agregar esses autores, né? Que pessoal todo. Esses autores iniciantes, ou sem tanta projeção, que estavam espalhados, né? Então a iniciativa deles justamente é criar um selo para tentar agregar esses autores de ficção especulativa que estavam espalhados e não estavam se comunicando. E aí eu acho que a Estranha Bahia foi uma tentativa, né, de tentar criar um pouquinho dessa rede aí de especulativa. Ao mesmo tempo que é curioso, né, também se a gente parar a pensar, pensando na religiosidade, né, nas raízes africanas tão fortes aí, é curioso, e também de a gente ficar perguntando meio embasbacado, né, como é que não tem mais nomes, né, conhecidos na área de literatura de terror, né, porque o misticismo super presente aí, não que não esteja no resto do Brasil, mas é muito presente aí. Porque, por exemplo, que eu lembre, né? Eu posso estar enganado, mas que eu lembre, o livro, assim, o romance, a obra de maior expressão da ficção especulativa baiana é o Sorriso do Lagarto, de João Baldo Ribeiro. Que é um autor que não exatamente se assumia, né, no caso. Claro. Né, o próprio Jorge Amado, se a gente for ver, né, Dona Força dos Maridos tem matemática fantástica. O Amuleto de Ogum fala sobre isso também, né? E a própria obra de Jorge Amado tem elementos fantásticos. Claro, né? Claro. Isso, mas o que sempre faltou foram autores que se assumiam como autores de ficção, né, científica, de terror de fantasia. E o curioso é que, assim, eu estava também conversando com alguns amigos sobre isso, que na verdade, novamente eu posso estar enganado, mas na verdade a maior figura assim, de projeção da ficção especulativa, né, baiano, né, no caso a figura baiana, seria o próprio Gumercindo Rocha Dória, né? Que é o lendário editor da editora GRD, né? Que foi um formador de público de ficção científica, né? Sim, de e terror. Revelador de autores de vários, claro, vários clássicos da literatura nacional de ficção especulativa. Sim. Foram lançados graças à iniciativa dele, né? Sensacional. Uma coisa, Ricardo, como é que a pessoa pode saber mais do seu trabalho? Tem algum, assim, um site, tem algum que a gente pudesse indicar aqui para ter quase que um resumo das suas obras ou coisa assim? Ou existe algum site, algum local específico que a pessoa possa procurar? Como é que... Acho que a maneira mais fácil de me encontrar é pelo meu blog, né? Porque lá no blog tem todas as informações a respeito tanto da minha obra quanto de outros contatos, né, no Facebook, sim. No Twitter. Fala bem devagarinho, por favor. Bem devagar, fala o endereço internet do teu blog. Pronto. O blog se chama ricardoescreve.wordpress.com. WordPress, né? Isso. Ricardo escreve, repete por favor. Ponto. Ricardo escreve ponto wordpress.com. Então, Ricardo, quero agradecer a tua atenção. O papo foi ótimo. Muito obrigado, tá? Não, eu quero agradecer a vocês, né? A você, Marco Antônio, João, pela oportunidade de falar um pouco mais aqui sobre ficção especulativa, né, no Brasil. Maravilha, muito obrigado de novo, tá, querido? Um grande abraço. Abraço. Tchau. Marco Antônio. E aí, querido? Você lembra de The Marmalade? Não ouvi nada, desculpa. Você... Eu me lembro do quê? Marmalade. Claro. Reflections. Nunca fui muito chegado cá pra nós. Reflections of My Life. Então eu quero te mostrar uma releitura feita só pro Dean Ford, que era o solista e o líder da banda. Esse cantor, volta e meia, acho que já falaste umas três vezes, é grande fã dele, né? Sim, é o Dean Ford. Dean Ford, E ele fez uma releitura aos 73 anos e pra mim ficou melhor que o original. Tá, vamos lá. Vai lá, Fofunha. Greetings people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. All my sorrow set to ficou melhor que aqueles gravaram em 70. Mas eu quero fazer uma retificação aqui. Adorei essa versão. Eu gosto, sim. É que falasse assim, ó. Quando falasse, perguntasse, Marcos, lembra de Marmalade? Eu pensei naquela canção Lady Marmalade, que é uma canção da Patti LaBelle. Aquilo é nós, assim. Eu falei assim que eu não era muito chegado, mas na verdade eu acho um saco de canção. Não, essa banda foi legal. Eu não me lembro se eles são escoceses ou irlandeses. São irlandeses, mas Nestor já está sozinho aos 73 anos. Essa versão é de quando? É de uns 2 anos atrás. É mesmo? Ele é bem fiel, né? Bem fiel. É, sim, e ele já... Ele era o líder da banda, né? É, e ele já tem que ler a letra porque está com início de Alzheimer. Uau. Quer dizer, é fantástico isso, não, é fantástico. Não, bonitaço, ela é mais lenta. Muito, né? Mais. Mas extremamente melancólica. A letra, né? Também é muito melancólica. Não, falando sério, né? Na boa, assim, é pra deixar até barbeador elétrico longe, né? Porque senão o cara corta os pulsos com o Philly Shave. É, não, pior é se você ouvir essa e na sequência Alone Again. Aí você tem que se suicidar. Again, meu Deus, ou então você... Agora, para encerrar, você ouça também o tema de Mesh. Tá, mas só um pouquinho. Não, por favor, eu adoro Suicide. Uma canção. Você já prestou atenção na letra? Mas é claro, não tem que ser, tem um amigão que até é amigo da rádio, ouve a gente, meu amigo DJ Noronha. A gente adora essa canção, a canção tem um do Mesh, mas é, vou te contar. Basicamente a gente está falando que o suicídio não dá dor, né? E você, eu não, vou te dar uma para acabar com a história. Não. O diretor... Só um pouquinho antes de tocar, um pouquinho. Não, eu não vou tocar, eu só vou dizer para você o seguinte. Uhum. O autor da música e da letra era o diretor da série e tinha 16 anos. Eu sei. Quer dizer, inacreditável, né? Ele devia estar passando por um momento infernal. Nossa, aham. Olha, eu queria agradecer também, assim... A gente tem gente de todo o Brasil, mas enquanto a gente estava conversando com o entrevistado, né, duas pessoas escreveram para mim, que nem são minhas amigas no Face, mas agradecendo a qualidade do programa, dizendo que vão agora escutar sempre a Rádio Showtime. Né, então, a Carla Simões, de Vitória da Conquista, e a Ana Lima, de Jequié, na Bahia. Então, muito obrigado. Tá? Então, maravilhoso, adorei. Gente, é Marmalade, tá? Marmalade se escreve, tá? Não confundir com Lady Marmalade, que é... É, mas nossa, procurem com Dean Martin, D-E-A-N... Não, Dean Ford. Dean Ford. Sim. Então, ele criou a banda e daí fez há uns anos, então, uma versão solo Exatamente. Dele, né? Exatamente, fantástica. Maravilha, obrigado mesmo, até semana... Até sábado. Até sábado e depois terça-feira. Então, Exatamente. Tá, gente, um abraço, tá, querido? Outro, tchau.